Nham, não aguento mais! Miley, eu sei que é difícil estar ao pé de pessoas apaixonadas estando tu tão... tragicamente sozinha e assim, mas tenta não ser tão amarga, está bem? Eu não tenho problemas por não ter namorado. Claro! Não é como se te fosses transformar numa velhota que passa o dia a tricotar e a inventar maneiras de preencher uma vida social vazia. É! As férias de Natal estão a chegar, não tarda nada. E o tio Earl gosta de cascóis grandes. Põe as agulhas para cima, Wendy. Mas depois do Natal, podias tricotar um rapaz. Até posso tricotar a tua boca. Já chega! Vá lá, sabes o que é que aliviava essa tensão? Amor! Eu não quero nenhum namorado. Bora lá. Yo, solteirões, ouçam bem. Tenho aqui uma miúda em ótimo estado, com uma boa relação altura-peso. Vamos começar as licitações com... Tem alguns problemas de temperamento, mas eu acho que o tipo certo pode acalmá-la. Miley, estás a dar cabo da minha apresentação. Ouçam, eu agradeço a vossa preocupação, mas podiam preocupar-se menos, eu consigo arranjar namorado. Bem, então é melhor apressar-te um bocado, porque estás a ficar um bocadinho patética. Oh, desculpa, agora é teu namorado. Posso? Ah, ao menos na cara. Eu adoro esta cara. Coitadinho do meu menino. Vem, fomos ao cinema como antes de vocês namorarem e foi ótimo. Eu não preciso de um namorado para me divertir. Aham. Pois. Porquê que há 4 pratos na mesa? Oh, por favor, eu disse-vos para me deixarem em paz. Oh, olá, sou o Tim. Deve ser a Miley. E daí? Temos de estar preparados para novas experiências. Ora, viva! Here we go, everybody! Come on! You get the limo, wow, fun! Wow! Hottest styles, every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you and no one. Tu foste acampar com a... Lily. Está bem, não interessa. Sim, a Lily era uma das minhas únicas amigas lá. Eu era um caixa de óculos. Bom, não há dúvida que melhoraste e muito. Tu tens uma voz interessante. Fui apanhada em flagrante. E como vês, fizeste-me corar. Oh, espera, eu dou-te uma ajuda. Ok, olhos no teu parceiro, Lilipop. Oh, Lilipop, não há razão para ter ciúmes. Eu não tenho ciúmes, eu só... Só queria ver se vocês tinham visto o menu especial. Está daquele lado, ali. Atrás de vocês, na direção destas montanhas aqui, se virem bem. Então, tu andas em que liceu? Oh, por acaso eu já acabei o liceu. Vou para a universidade no outono, para a medicina. Não tens de quê. Olá, boa noite. O meu nome é Jenny. Tu estás bem? Estou. Só que a minha ex-namorada também se chamava Jenny. E eu não ouvi esse nome desde que... ela acabou. Eles acabaram? Eu não sabia de nada. Ok. Desculpem, eu fui apanhado de surpresa. Fazemos o pedido? Está bem. Então, que tal arroz de marisco? Arroz de marisco, não. Era o preferido da Jenny. Tu, queres um copo de água? A Jenny adorava a água. Macacos me mordam. Ah, balões com a tua cara estampada. São giros. Ah, eu sempre te quis fazer isto. Ei, ei, ei! Isso é para fazer uma promoção! Ah, não há dúvida nenhuma que está a resultar. Olha só para ti. Tu és tão lindinho. Só me apetece abraçar-te e apertar-te com força. Oh, cuchubu, yubu, yubu. Oh! Ups! Oh! Acabaste de estourar o teu bónus de Natal do próximo ano. Eu nunca recebi nenhum bónus de Natal. Recebes agora? E agora já não. Vai distribuir os balões pela praia. E tenta ser mais esperto do que eles. Está bem. Eu faço tudo para me afastar de ti. Oh! Oh! Jackson, o que é que estás a fazer? Volta cá para baixo. Oh, oh pois, pois, a culpa foi minha. Max, faz alguma coisa. Ah, ajuda-me com esta manta. Ei, Jackson, é quando estás aí em cima, grita, vão ao bar do Rico. Rico? Não, não, não, vão ao bar do Rico. Está bem, está bem. Mais para a vossa direita. Não, não, não, não, não, mais para a esquerda. Ainda mais. Ainda mais. Ok, Jackson, larga os balões. Tracy, a limusine está a chegar, não demoramos. Super! Ei, Miley, tivemos uma... Shhh! Eu estou ao telefone com a Tracy. Oh, passa-me o telemóvel. Ah. Olá, Tracy, é a Lola. Só queria dizer olá e, a propósito, odeio o teu vestido. Tu não podes ver o meu vestido. Oh, oh, eu disse o teu vestido. Enganei-me a cara. Eu vou não vais nada. Eu adoro quando tu te zangas e mandas calar as pessoas, amor. Cala-te, Oliver, temos mais que fazer. Oh, sim. Primeiro, eu. E segundo, se vocês vieram para me arranjar mais algum encontro amoroso, podem ir embora. Tens razão e desculpa. Nós metemos água, não devíamos ter escolhido um namorado para ti. Exatamente. Daqui para a frente, deixamos que sejas tu a escolher. Obrigada. Por isso, desta vez trouxemos fotografias. Oh, não. Borracho número 1 está no terceiro ano de uma prestigiada academia, faz parte da equipa de beisebol, mas adora história e tem... Lili, vá, para. Borracho número 2! É universitário, amante de snowboard, toca guitarra, é romântico... Eu vou-me embora! Ah, espera! O borracho número 3 faz desporto... Oh, esquece, Oliver, ela já saiu. Uau! Tu mandas-me calar e a música para? Bem... O Olipop gosta! Meu novo bebê. Ele não é Fabu? Uhum, eu adoro a maneira como tu dizes Fabu. Eu adoro a maneira como tu adoras a maneira como eu digo Fabu. Porquê que os namorados são sempre esquisitos? Apanhei-te! O Adam não é meu namorado. É um ator que eu contratei para fazer de meu namorado. Tu contrataste um namorado falso? Bem, por acaso eu prefiro o termo Fabu Bebê. Eu sei que me vou arrepender, mas... Para que é que tu queres um Fabu bebê falso? Ah, para ver se o chato do meu namorado me deixa em paz. Quando ele se afastar, o Adam muda de cidade. Mas mantemos uma relação à distância e por estarmos tão apaixonados. Oh, extraordinário! Tracy, és um gênio! Então o Adam está disponível para ajudar uma amiga minha que está sozinha por opção e adorava que os amigos a deixassem em paz porque ela não precisa de nenhum namorado? Ela não me esconde nada. Já aberto! Já aberto! Oh, bolas! Já viste? Aquele tipo tem manteiga nas mãos. Sim. Eu sei como ele se sente. Vai uma ajudinha? Oh, desculpa. Não dá para acreditar naquilo que eu estou a ver. Vai? Eu passo a ver. Vai, vai, vai! Touchdown! Yuhuu! Muito obrigadinho, Max. Na boa. Temos de ser uns para os outros. Ei, oh, amigo! Eu trouxe-te umas lembranças. Estive para trazer balões, mas achei que era muito... cedo. Uau, Rico! Obrigado! Mas sabes o que é que me ia fazer sentir muito melhor? Era pôr-se essa tua linda cara à frente do meu punho! Oh, tu estás aborrecido! Eu compreendo! Mas aposto que uma bela tablete de chocolate e um filme sobre um pinguim paraquedista vai mudar essa carinha! Do dia para a noite. Então tu achas que é um filme Zeca idiota e umas tabletes de chocolate que me vou fazer perdoar-te? Graças a ti, nas próximas semanas vou precisar de ajuda para tirar macacos do nariz. Não, não olhes para mim, está bem? Vai-te embora. Eu vou? Não és tu! És tu! Espera, espera, espera. Deixa ficar o carro. Ok, está bem, pronto, eu vou. Mas, antes disso, quero que saibas que me sinto mal. Eu sei que isto não paga o que sofreste, mas espero que ajude. Eu vou deixar isto aqui. Oh, então, tu julgas que basta dar-me um cheque e que depois fica tudo bem? A mim ninguém me compra, meu amigo! Nem mesmo por 50 mil dólares. 50 mil? Dólares. 50 mil? Eu estava a olhar para aquele jeitoso no café, a ver como é que havia de falar com ele, quando a empregada gritou: um duplo descafeinado, curto sem espuma, natas meio gordas com um pau de canela. Era para ele. Estendemos os dois a mão e ele disse: não faz mal. Eu espero. E depois ofereceu metade da tarte maçã macrobiótica. Oh, tarte maçã! Estou mortinha que o conheçam, vão gostar dele. Oh, Miley, estamos tão felizes por ti, não estamos, Lollipop? A tarte maçã macrobiótica é tão boa como a tarte maçã normal. Eu bem, estou tão entusiasmada. Oh, a nossa menina apaixonou-se. Olá! Ei, eu não posso ir aí. Oh, tu! Eu não demoro. Então, querido... Fábio, bebê, repete lá! Desculpa, mas a minha amiga ainda não se livrou do ex dela e... precisa de mim esta noite. Oh, desliga isso imediatamente! Desculpa, meu tocinho. Já te disse que é pombinha, mas porquê é que não lês o guião? Não te preocupes, eu mandei um colega meu, ele sabe o que tem de fazer. Um colega? Desculpa, Miley? Hã? Sou eu, o Ralph Norducci, o teu namorado para esta noite. Macacos me mordam. Descontrai, tesoura. Está tudo sob controle. E depois ainda tenho mais uns truques na minha manga. E por falar nisso, parece que isto é o teu relógio. Tens de gostar de mim, não é? Infelizmente tenho. Vamos. Devemos ter ficado no café para aí umas que umas 4 horas. Para aí. Por falar em tempo, algum de vocês sabe que horas são? Sim. Oh, esperem. Claro que não sabem. Porque eu tenho os vossos relógios. Eu sou aqui. Estou a brincar. Vá lá, vocês têm de gostar de mim. Oh, eu sei que tenho. Oh, uau, Ralphie! Tu não és nada como eu estava a imaginar! Nem de perto, nem de longe. Não há dúvida que ele é especial. Eu tive cá uma sorte. O mais sortudo sou eu. Já nem me lembrava. Eu fiz um poema de amor para ti. Queres ouvi-lo? Vamos deixar isso para... A rosa vermelha. E cheira tão bem. Eu tenho uma linda namorada. E tu também, amigo. Bate aí! Era para não me tirares o relógio. Oh, boa! Muito esperto! Mas tira-te a carteira. É a conta! Eu não sei o que é que eu fiz para merecer isto. A sério que não. Ok, ok. Ei, eu não dormi um segundo a tentar perceber o que é que tu estás a tramar e não entendo. Então, o que é que estás a tramar? Sim, o que é que estás? Não é trama. Tu magoaste por minha causa. E eu sinto-me mal. Para com isso! Não comeces! Tu não te sentes mal? Tu és o rico! Sim, tu és o rico! O que é? Estás a dar? Não, nem por isso. Olha, e porquê que ias dar mais dinheiro do que se eu te processasse? Se não tivesses alguma fisgada? É, uma... Desculpa. Porque és meu amigo. Não sou nada! Desde que nós nos conhecemos, tu só sabes estruturar-me. Passámos bons momentos, não passámos? passámos. Tu odeias-me. Tu acreditas mesmo que eu ia perder tempo com uma pessoa que eu odiasse? Jackson, vá lá. És o que eu tenho mais parecido com um amigo, estás a ver? Mas tu pensas que eu sou assim tão estúpido? Eu levo este cheque ao banco e sou preso por falsificação. Vou para a cadeia e as últimas palavras que vou ouvir antes de ir desta para melhor vão ser... Bom, quem é que tem 2 polegares e não se vai deixar apanhar? Este aqui! Tu sabes para quem é que eu estou a apontar? Eu vou rasgar esta coisa. Max, rasga esta coisa. Mas isso for a sério? Ou é sério? Não é sério! Parece sério! Rasga-o de uma vez! Pronto! Vês? Tu nunca me vais levar a melhor! Nunca! Era a sério, não era? Aquilo era dinheiro em caixa! Por favor, deixa-me ir buscá-lo! Tu podes passar-lhe outro! Não! A minha bondade já terminou! A Lily e o Oliver vão chegar daqui a pouco. O que é que tu fizeste ao cabelo? Ei, eu peraltando para ti. Sim, isso assim explica o ketchup. Eu só parei para comer um cachorro quente no caminho para cá. Eu não posso ser o Senhor Maravilha sem uma bucha na barriguxa. E pensar que eu paguei por isto. Mas dinheiro não te falta. Oh, que belo sofá. Uou. Aquilo é um daqueles computadores novos super finos que pesam menos do que uma fatia de salame? Eu não sei. Nunca pesei uma fatia de salame. Tens a certeza? Porque esta balança digital de cozinha de $200 dava para isso. Por favor, concentra-te. A Lily e o Oliver devem estar quase a chegar. Eu quero ver se tu tens a lição bem... Eu quero ver se tu tens a lição bem estudada. Os teus pais vão mudar-se para longe, mas vamos manter a relação à distância porque estamos apaixonados. Sim, sim, eu sei. Olá, malta. Miley, o que é que aconteceu? O Ralphie vai emigrar. O quê? Os pais dele vão para a Inglaterra. Oh, uau! Mas que pena. É uma grande pena. Eu nem sequer sei falar inglaterrês. Vou morrer de saudades desse sentido de humor. Sabes... Vai correr tudo bem. E queres saber porquê? Porque o meu dermatologista tem um filho. Ele é tão giro e pode fazer-te um desconto na descoloração do teu buço. Obrigada. Mas eu e o Ralphie não vamos acabar. Vamos manter uma relação à distância. Porquê? Isto é, os meus parabéns. Muitas felicidades para vocês os dois. Quando se tem uma coisa tão especial como esta, vale a pena lutar por ela. E não sair com outras pessoas. Vale a pena lutar por isto. Eu não quero despedir-me de ti, nem destes 2 meus amigos maravilhosos. Sabem que mais? Eu não vou embora! O quê? Eu não vou desistir do nosso amor sem mais nem menos. Olha para ti, estás um farrapo. Não estou nada, só preciso... Pronto, já me recompus. O meu rímel nem está esborratado, vês? Quero que te lembres de mim assim. Vai-te embora, Ralphie. Não. Nem pensar. Eu vou viver com a minha avó. Não vais, não. Vou. Ah, isso é que vou. O Romeu deixaria a Julieta. O Ken deixaria a Barbie. Tu virias comigo até à cozinha? Ah, claro. O que é que estás a fazer? Sabes, eu não estou preparado para acabar com o nosso namoro. Por favor, não me digas que te apaixonas por mim. Deves estar a brincar. A única coisa por que eu me apaixonei foi por esta máquina de café programável, com um moinho de café incorporado e dispensador individual. Não te atrevas. Vamos acabar o namoro bem ou mal? Está bem. Bom, por muito que eu adorasse ficar, a minha avó mandou-me um SMS. O condomínio dela não aceita pessoas com menos de 75 anos. Por isso, infelizmente, eu tenho de ir embora. Mas para te lembrares de mim, oferece-te a minha cafeteira topo de gama. Oh. Não. Para. Tu vais fazer-me chorar. Ok. Adeus. Vai depressa, Ralphie. E lembra-te, onde quer que tu estejas, o meu amor e a minha cafeteira vão estar contigo. Não consigo. Ah, isso é que consegue. Não, não, eu não consigo. O buraco do meu coração é demasiado grande para ser preenchido por um eletrodoméstico tão insignificante. Qual é o tamanho do buraco, Ralphie? Ah, não faço ideia. Mais ou menos do tamanho daquele plasma que está ali. Eu acho que tenho uma coisa melhor para pôres ao pé do teu coração. Ralph, meu velho, devias ter ficado pela máquina de café. Sabes, não posso deixar de pensar que em parte foi culpa nossa. Em parte? Bem, é que nós somos tão felizes que também queríamos que fosses feliz. Sou feliz, está bem? Pois claro que és. E sou. É com queiras. Deixa estar. Oi, são. Quando me apetecer ter um namorado, eu vou tê-lo, mas por enquanto, tudo o que eu quero são os meus amigos. Oh. E prometam que param de me arranjar namorados. A menos que conheçam o Robert Pattinson. Estás a brincar? Se eu conhecesse o Robert Pattinson, eu era a primeira a tentar juntar-vos aos dois. Safaste-te bem. Oh, vá lá, Olipop, tu sabes que és o meu gatinho. É melhor que seja. E és. Está bem. Okay. Está bem. Está bem. O buio, buio, buio. Oh, malta, malta. Esqueci-me de vos dizer. É a Miley, despacha-te, vamos ao cinema. Acho que aquele novo do Will Smith vai começar daqui a... Porquê que eu continuo a olhar? Ah, outra mensagem do Ralphie. Vejam no bolso de trás do Oliver. Ei, os nossos relógios! Uau! Aquele tipo é bom. Esperem. E agora vejam no bolso de trás da Lily. São do Ralphie? Não, são minhas.